palavra, vai. L7 tirou. Ah, tu te Tem a fama e o poder. Qual dar do ar você prefere? Qual? Eu me lembro de você, só que você não deve. Parece um déjà vu, déjà vu, déjà vu. Nós se encontrar naquele hotel. Parece um déjà vu, déjà vu, déjà vu. Nenhum de nós não vai pro céu. Salvação é individual, devido horário, eu tô saindo fora. Tu quer dinheiro, quer poder, tu nem quer mais Pandora. Tu quer tal de Aldemar Piguet pra poder ver as horas. E agora, minha mãe nem quer mais você como mora. Parecia um déjà vu. Te recebi no Fazano Ipanema, Zona Sul. Você prefere GM3 ou McLaren Azul? No teu pior momento, qual deles ligou pra tu? Mano, que tu tá tem grana, mas é tilt. Mano, que tu ouve me implorando fit. Tua amiga jogando pra mim, no caso eu tenho print. Importante não que tá na taça, no caso é o brinde. Fazendo dinheiro, brincando em serviço. Acumulando e contando bem mais do que eu preciso. Financeiramente eu tô sem prejuízo. Com todo respeito, eu estudei pra isso. Parecia um déjà vu, déjà vu, déjà vu. Nós se encontrando naquele hotel. Parecia um déjà vu, déjà vu, déjà vu. Nenhum de nós não vai pro céu. Céu correu pra longe, acabou caindo na minha direção. Talvez não seja a cura pra esse louco mudão. Tentou fugir de mim, mas tudo que é meu sempre volta. Não sabe da revolta que deixou no meu coração. Não tô vendo o déjà vu, tive um déjà vu. Eu e tu fumando lá na zona sul. O corpo fé. Lembra só de um fato que não acontece. Cara, sente sua pele. É que eu te peço. Dentro do hotel no RJ se diverte. Talvez isso é uma ilusão. Pensamentos voam alto passarão. Todo momento que se passa ocasião. Jogo seu jogo e me faço campeão. Me levo ao céu. Sempre quer morte. Dentro do hotel. Nós dois agora. Poder, qual dar do ar você prefere? Qual? Eu me lembro de você, só que você não deve. Parece um déjà vu, déjà vu, déjà vu. Vai se encontrar naquele hotel. Parece um déjà vu, déjà vu, déjà vu. É um dia nada vai pro céu. Céu. Don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you